quem criou o mundo e o que ele há. Bichos, plantas, homens, terra e mar. Quem criou o mundo e o que ele há. Céu, estrelas, dia e o mundo do ar. Valer! Eu sou a lua romântica iluminar, vive a noite e não deixo a luz faltar. Eu sou a terra, um bicho e planto o alimento. Eu sou a água salgada ou doce, depende o tempero. Eu sou o leão e assim como todos os animais que vivem no céu, terra e mar. Viva sempre a casa.